Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá recebendo aqui um programa meio em casa, né? Recebendo as ratas rabiosas aqui. Valeu, gente, por ter colado aí. Ter colado não, né? Vocês sempre colam. A gente já estava aqui, mas porra, puta prazer aqui tá representando hoje aqui no Desobediência Sonora. Exato, mais uma vez, né? Pela segunda vez. Pô, a gente já entrevistou vocês faz uma cota. Verdade, já. No podcast, né? No com outra formação. Exatamente. Legal pra caralho, vocês sempre acompanharam a nossa trajetória. Ah, então já começando, pegando esse gancho, como que é a história de vocês? Como começou a banda? Como vocês escolheram os nomes? Aquelas perguntas meio clichê de, né? Pra banda. Então, a banda começou em 2013 aqui em São Paulo. Eu sou a Lari, baterista, prazer, tamo aí. Então, a banda começou em 2013, quando a Angelita, essa mocinha simpática... Resolveu montar uma banda, recrutar uma galera. É, aí ela começou a recrutar as amigas, assim, e eu tava na lista. Total. E aí eu não tive como dizer não, eu tinha acabado de sair de uma experiência, era da minha primeira banda. Eu não tava muito afim de montar banda, mas aí, como é pela Angelita, a gente vai, né? Ah, que honra. É, e aí a gente se juntou, tal... eu e ela e mais duas garotas que eram amigas na época e tal. E aí montou a Ratas Rabiosas. E o nome fui eu que dei, né? Tipo, foi uma referência. Um nome com rábia, com essa coisa meio que... Ou espanhola ou italiana. É, exato. E a Lari veio com esse... Ah, meu, tem um nome, uma música do Escorbuto que chama Ratas Rabiosas, que tal? É, que a gente tinha algumas ideias com rábia. Digna rábia, rábia alguma coisa raivosa. Alguma coisa que representasse a gente, assim, né? A nossa raiva, a nossa vontade de pôr pra fora, a nossa indignação como mulheres punks. Enfim. A Lari deu essa ótima ideia aí que a gente... É, Escorbuto é uma banda que a gente sempre escutou também, sempre total. Foi referência pra gente. E aí, cara, ratas, porque no punk também tem aquele sentido de rato, né? De estar sempre ali, né? À margem, né? Sempre estar marginalizado. E os punks tem que ser isso, né? Sempre estar à margem mesmo. E o rato, ele representa isso, né? E a rata, que é nós, mulheres, ratas, ratazanas. Mais ainda, né? Que é a mulher marginalizada, né? Que representa muito, né? Nos movimentos de contracultura e tal. Então a gente queria ter essa ideia de ratazana, raivosa, ratas raviosas. E aí foi aí que se deu o nome, tá? Foi perfeito. Aí rolou. E aí agora a nova formação. Sim, a partir desde o começo de 2017, né? A gente mudou a formação. Entramos num power trio aí, onde a Lari batera também assumiu várias músicas pra cantar. Eu também, a baixista, também assumi várias músicas pra cantar. E chegou aí a nossa amiga, a nossa parceira, a nossa irmã, a Amanda, que já tinha a banda aí Vozes Incômodas. Ela entrou na guitarra e também assumiu várias músicas pra cantar. Então hoje somos um power trio, onde a gente divide os vocais, divide tudo na banda, né? Isso aí. E a Amanda veio e aí com o repertório dela, a puta mensagem dela aí, só pra agregar na banda, né, Amanda? Isso daí. Foi a melhor coisa que aconteceu, cara. A Amanda já tem banda, sei lá, 18 anos? Sim, o Vozes Incômodas é, 16 anos, né? 18. 18. Então a Amanda só tem mais a ensinar pra gente, né, Amanda? Desde 94, 96, entrei pra cena punk. E desde então a gente é assim, é entra e sai de bandas, né? Então o total com a Ratas eu tive 4 bandas, assim. E o Vozes e a Ratas são as maiores experiências minhas, assim, de anos pra tocar mesmo. A Ratas é a nova e eu tô pirando muito, tô gostando muito. Já tem música nova pra fazer um próximo CD o ano que vem aí. Então. E quando elas me chamaram, não tive como falar não, porque eu sempre gostei delas, a gente já tocamos juntos. Falei, oxi. É, a gente participou de uma coletânea em 2000. A gente nem se conhecia tão bem, né? É. Ah, Amanda. Ah, mas ela mora lá. Cara, eu jamais imaginei. Ó, na moral. Jamais imaginei que ela teria essa disposição que ela tem. A gente chamou a Mandinha assim, tipo, pô. Na banda como outras minas que era mais nova, e 10, 15 anos mais nova, não tem a disposição que a Amanda tem. Cara, eu pensei assim. E levou a banda pra frente mesmo. Pensei assim, vamos chamar a Amanda, porque a gente já tinha a experiência de gravar a coletânea na Mulheres em Perigo, né? E a gente já conhecia a Amanda, já conhecia o Vozes. Mas, eu, meu, cara, Barueri é longe pra caraca, velho. E ela é mãe, ainda, né, tipo, tem vários fatores que ela poderia muito bem dizer não. Tipo, eu vou abraçar essas duas minas loucas aí, velho. Tocar com essas minas doidas. E a Amanda veio na raça. E agregou muito, mano. O bagulho foi muito pra frente depois da entrada dela. Sim. Foi um bagulho muito positivo, tanto nas relações, né, entre nós três mesmo, quanto musicalmente falando, né? Pô, a Mandinha vem lá de longe, de Barueri, velho. Nossa, já tem total respeito, assim, por vir de tão longe e se empenhar a fazer um bagulho que também é dela, que ela também faz parte. Ela é o bagulho também. Então bora ouvir aí quem ainda não conhece. Vamos lá. Vamos ouvir aí Ratas Rabiosas, vamos ouvir Mulheres Punks Resistem. Mulheres Punks, toca aí. De volta, acabamos de ouvir aí Ratas Rabiosas com Mulheres Punks Resistem. E aí aqui de volta a gente tava falando da experiência da Amanda e aproveitando para entrar no momento Marília Gabriela aqui do programa. É um ping-pong. E a gente tem vocês têm a música, né, que fala o punk vai morrendo. Sim. E aí a pergunta que a gente sempre acaba fazendo para as bandas é se o punk em geral, punk underground, não só o punk, tá morrendo mesmo, ainda tem cura? Como Suna, que vocês acham? Eu sou uma pessoa, eu vejo esse pessoal falando, punk morreu, punk é sem criatividade, eu ainda sou uma grande entusiasta do punk. Eu acho que o punk é o que a gente faz dele. Esse som, O Punk Vai Morrendo, foi uma letra que eu que fiz, e é desde o começo da banda, aliás, eu já tinha desde antes da banda, e eu acho assim, o punk é o que a gente faz dele. O punk é as amizades que a gente, que nós agregamos, as pessoas que a gente anda, e eu não acredito naquelas pessoas que falam que o punk é hipócrita, que o punk é isso, o punk é aquilo, porque o punk somos nós. Então, se o punk é hipócrita, a gente é hipócrita. Eu ainda sou uma grande entusiasta do punk, eu acho que a gente faz o punk. Exato. Então, eu não gosto dessas ideias, assim. O punk morreu, é que nem a gente fala. O punk vai morrendo, mas ele vai viver. É o que a gente fala na música. Eu sou uma grande entusiasta do punk ainda. Exato, que a partir do momento que você tá na rua, você tá protestando, você não concorda com essas porras todas que estão acontecendo no governo, que nos oprime, principalmente quem é mulher, quem é da periferia, enfim. Você tá nativa, você sai pra trabalhar, você já tá sendo punk, velho. De você colocar marmita na bolsa e enfrentar mais um dia de sistema, mais um dia de opressão, mais você um dia... Você vê uma situação de homofobia, de racismo, e você não aceitar, de machismo. Você já tá sendo punk, velho. E você mostrar um dedo pro cara na rua que olhou pra você diferente, já é uma situação punk, uma situação da mulher punk. E aí, tipo assim, só o fato de a gente estar resistindo, a gente já tá sendo punk, tá ligado? E os movimentos de contracultura, eles não acabam. Tipo, o punk nunca vai morrer, ele vai sempre se renovar, tá ligado? Teve o punk de 77, teve o punk agora dos anos 2000 e tem o punk da nova geração, que é a nova galera se renovando mesmo. Que discurso. Eu acho que, exatamente, a partir do momento que tem a discussão, que tem o debate, que tem a revolta, que tem a rua também, que o punk sempre foi um movimento de rua, mano, não é um movimento de computador, de indignação da internet. É porque a gente é da nova geração, que a gente é uma geração de internet também. Exato, né? Então, tipo assim, o punk ele nunca vai morrer. Se tem um adolescente, uma pessoa que agora, tipo, cara, essa causa é minha e eu tenho que lutar contra o fascismo, eu tenho que lutar contra o governo, eu tenho que lutar contra a homofobia, contra o racismo, contra o fascismo, contra tudo, essa bosta que nos oprime, o punk tá vivo ali, tá ligado? O punk, ele nunca vai morrer, tá ligado? A partir do momento que tem uma pessoa que tá sustentando isso e que tá na rua e que tá protestando e que tá fazendo por onde procurar essa mudança, eu acho que o punk vai viver sempre, velho. Não tem essa, tipo, ah, o punk morreu em, sei lá, nos anos atrás. Ou a velha guarda do punk. Mano, o punk somos nós, que estamos aí, que estamos com banda, que estamos organizando gig, ou que estamos indo nas gigs e estamos fazendo a coisa acontecer, velho. Não tem essa, tipo, ah, o punk é isso, o punk é aquilo. Não, o punk é nós, mano. Estamos na rua. O punk morreu porque você morreu. Então sai fora, procura outro movimento. Eu tenho ido em diversas gigs, assim, diversos estilos, hardcore, punk rock, metal punk, assim. E a união do underground hoje é que faz isso, que mantém a chama acesa. Assim, eu acho que não tá morrendo. Eu acho que só tá morrendo para quem acha que isso daí não vale mais nada. É, mas eu tenho ido em vários shows, assim, várias gigs undergrounds, assim, que os caras não estão cobrando entrada, tem uns que cobram, mas é isso aí, eu acho que há bandas apoiando bandas que faz crescer e que não vai morrer essa chama punk, assim, é a minha opinião. É, sempre foi nós por nós. Eu acho que é na opinião da banda em geral. A gente somos entusiastas do punk. E o punk é o que a gente faz dele. E a gente tem que agregar pra nós mesmos, andar com pessoas que apoiam a cena, que não são pessoas negativas, né? Porque tá cheio aí de droga e de cachaça. Não é só o punk que perece. É geral. Total, geral. Não é exclusividade do som. É tipo aquela galera que fica na internet, o punk isso, punk aquilo, como se não fizesse já parte. Já parou de colar no rolê faz tempo, sabe? Então vai procurar o som que te apetece, sabe? Se o punk é sem criatividade, eu quero morrer tocando Ratos de Três Porão notas. E Olho Seco, tá ligado? Eu sou sem criatividade então, mas eu não sou hipócrita. E outra, é a nossa ferramenta de combate, velho. O dia que eu deixar de... Puta, cara, eu não consigo me imaginar ouvindo outra coisa, tá ligado? Tipo, fora do punk, fora do hardcore, fora dessas coisas que a gente gosta, sabe? Eu não consigo me imaginar fora disso. E olha que já passaram mais de 13 anos que eu tô nessa onda, fase. Né? Nessa fase. Porque as pessoas falam, não, é fase, cara. Você vai ser punk por 5 anos, por 2 anos. Não, mano. Faz mais de 13 anos e o bagulho ainda não passou. E a cada coisa que acontece nessa situação política do país, eu sinto mais vontade de lutar e tentar mudar, cara. Porque, tipo, a pessoa que fala que o punk tá morto é a pessoa que caiu no conformismo, cara. Exatamente. Que acha que, tipo, não, puta, é só isso que eu consigo enxergar na minha frente, mas tem muito mais, sabe? E a cada gig da Ratas, mano, a gente vê uma galera nova, assim, empolgando e agitando, indo pro som. E, porra, o punk é isso, mano. Não tem como falar que o bagulho tá morto. Não existe isso, tá ligado? Tipo, sobre a minha ótica, o bagulho não morreu e não vai morrer tão cedo, saca? Desde a época que eu tinha cabelo, ainda eu vejo vocês. vejo vocês no rolê aí. Sim. E aí dá pra... Até antes da gente ter banda, a gente já dava rolê, sim, né? Sim. Exato. A banda é coisa nova. E tem, vocês veem algumas diferenças, assim, de sei lá, 10 anos atrás? Mudou alguma coisa ou se é um... Porque tem muita gente que diz que a gente acha que muda, mas não muda tanto. São ciclos no punk, né? Eu acho que talvez as pessoas estejam tentando parecer que mudaram. É. Mas talvez não tenham mudado realmente. Os homens, né? Principalmente. Talvez eles queiram... Ah, não quero treta com essas minas feministas novas. Mas se você for ver a ideia, até bandas antigas ainda... Por mais de tantas críticas e tantas revoltas, ainda continuam mais reacionárias que o vovô, assim, sabe? Eu acho que... Divulgando logos machistas, divulgando logo com apologia ao estupro. E já que são bandas com mais de 30 anos, ninguém tem o que falar. E se a gente fala, a gente tá errada. Acho que esse é um ponto da nossa geração, que hoje em dia a gente discute machismo, discute o machismo, a homofobia, a apologia ao estupro, que ainda hoje os velhos punks ainda trazem à tona. Isso é triste, é feio, é lamentável. Eu particularmente, para mim, eu acho que não mudou nada, assim. O que mudou foi o quê? Hoje tem internet. Então a galerinha coloca os bagulho na internet e já acha que já tá fazendo um protesto. Ah, eu tô fazendo um protesto aqui no... Que ultimamente tá bem assim mesmo. Você protestar na internet, você nunca ter saído pra tomar uma borrachada nas pernas, só ter uma marquinha de borracha da polícia na perna. E essa pessoa vir querer tirar alguma coisa com você. E isso tem crescido muito, e isso acaba abalando um pouco o underground, tipo, e tá dando medo até. Assim, o pessoal falou, começou agora, mas eu vou ver que qual é a sua. Como assim, qual é a minha? Eu tenho anos de caminhada e não fico, sabe, me gabando. Eu não fico falando assim pras meninas. Ah, eu sou mais velha que vocês, vocês têm que me respeitar. Mano, as meninas me respeitam, independente se eu tiver 30, 40, 50 anos. As meninas sempre me respeitaram. E movimento, tipo, tanto anos de movimento que você tem ou com quem você andou, isso daí não influencia em nada, saca? E mudou, sim, mas é porque a gente tá mais... As mulheres estão mais abertas hoje em dia pra falar sobre isso. Então tem muita gente com medo disso, mas a gente não tá aqui pra assustar ninguém. A gente tá aqui pra falar algo do passado, algo que era pra gente ter falado antes, pra só encontrar que a gente o apoio que não tinha antes, né? O apoio. Não tinha espaço, né? E hoje a gente tem muito espaço, principalmente masculino. Tem uns caras que também apoiam. Tem uns caras que estão dando apoio, assim, que eu falei, caralho, mano, quanto cara tá dando apoio pras meninas, pra bandas. O Chiclé, mano, o Chiclé. A Rádio Antena Zero é um exemplo disso, cara, né? De um tempo pra cá vem sendo tomado pelas sem minas, dúvidas, né? Assim, desde a Baju e tudo mais aí. E isso eu acho que tem assustado muito aquela galera antiga que antes não tinha espaço, os caras. Pô, as minas estão falando agora. Mano, a gente tá falando agora porque agora a gente tem espaço, a gente conquistou esse espaço, a gente tá conquistando. E não é que a gente conquistou tudo, mas a gente tá conquistando aos poucos, assim. Tem muita coisa pra rolar ainda, tem muita coisa pra conquistar. Eu acho ainda, mas a cena continua isso daí que a gente vê, cara. Uns apoiam, outros não, outros são pé no saco, vai, sai fora. A gente não vai tocar com pé no saco, a gente vai tocar com pessoas que realmente tá ali apoiando o underground, tá apoiando as meninas. Só isso. Tô pegando o gancho aí, vamos ouvir mais um som aqui, que é o Reação Adversa, banda nacional aí, Mulheres... Lá da Zona Norte. Eu mando um grande beijo aí pra essa grande família da Zona Norte, a Denise e todo mundo aí, vocês sabem do que eu tô falando. Da hora, então vamos ouvir aí Mulheres Apenas e aí a gente volta. Isso, um grande beijo. Educadas para cuidar. machucada demais, humilhada demais e forte demais. Tamo aí de volta, a gente acabou de ouvir aqui o Reação Adversa com Mulheres Apenas, e aí vamos voltar aqui com a entrevista com as Ratas Rabiosas. Entrevista? Uau! É um bate-papo descontraído. Então, a gente... Vocês acabaram de dar uma pincelada sobre as mulheres no punk, né? E também é uma coisa que a gente vem conversando aqui, que muita gente diz que parece que tá muito mais organizado, né? O rolê das minas, e as minas estão se organizando e tomando seu espaço, tipo, não fazendo algo separado, mas tomando, sim, espaço dentro do punk como um todo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como que tá, se é isso mesmo, e se tem muito ainda a melhorar, ou se tá aos poucos caminhando. Eu acho que é isso mesmo, a gente ainda se inspira na escola tina das minas punks, tá ligado? Mas a gente sabe que naquela época não se discutia o feminismo, o machismo, o sexismo. Então, nós somos punks e hoje em dia a gente quer discutir isso. Tipo, não foi só a Tina, não foi só uma ou outra que sobressaiu. Tinha várias minas que ficaram embaixo do tapete, sabe? Que não tiveram oportunidade de seguir à frente com as suas bandas. E a gente não é diferente disso. A gente faz parte da mesma cena. Somos as mesmas minas punks que queremos o mesmo reconhecimento. Queremos tocar nos mesmos lugares, ser respeitadas, assim como os caras são. E acho que a diferença é que isso é discutido hoje em dia. Que até pela época, pela década de 80, 90, não era o cenário que hoje a gente tem de liberdade, que ainda está muito a conquistar, mas hoje a gente já tem, é diferente. Hoje a gente pode falar muito mais. E a gente fala mesmo. E eu ouso dizer, assim, que quem reacendeu a chama do punk, porque é um negócio que nunca se manteve apagado, né? Tava ali, sim, tipo, aceso, meio fogo meio baixo e tal. Eu acho que quem reacendeu esse bagulho do movimento punk e tal foram as meninas, sabe? As meninas que, tipo, elas sentiram essa necessidade de se expressar, de montar banda, de conquistar o próprio espaço, sabe? Porque, assim, um momento que a minha banda não é incluída num festival X, porque só tem mina, eu vou lá e crio o meu próprio festival, cara. Um grande festival que representa toda a cena punk, com os mestres, com tudo, mas não tem uma mina no palco, sabe? Então eu acho... Isso não é um festival punk. Eu acredito muito nisso, sabe? Que as minas que reacenderam essa chama e que fizeram por elas mesmas, organizando festivais, montando bandas, montando coletivos e levantando as discussões, tipo, feministas dentro do movimento punk, sabe? Que sempre foi machista, isso não tem como negar. O bagulho sempre foi machista e sempre será machista. Mas enquanto tiver mulher na cena, se movimentando, se articulando pra fazer diferente, montando bandas ou coletivos e se unindo pra fazer as coisas acontecerem, eu acho que as coisas realmente vão acontecer, entendeu? E assim, a Ratas, ela é muito disso, assim, a gente procurou fazer por nós mesmas e pelas outras meninas também, sabe? Eu acho que se manter ativa aí com esse tempo de banda que a gente tem, lançar um disco foi um passo muito importante. E a gente espera que as outras bandas de minas também façam isso, também organizem gigs, também lancem discos, também ocupem todos os espaços que são delas por direito, seja no palco, seja na rua, seja em qualquer lugar, saca? Agora então, já aproveitando que a gente falou sobre esse assunto, vamos ouvir aí o cover de vocês da Valesca Popozuda. É da Valesca mesmo? Ou tendo... É, Gaiola das Popozudas, antes da Valesca seguir carreira solo. É importante, saiu até no nosso quartozinho, o Ratazine, que a gente produz aí. A gente levantou um pouco da história da Valesca, que a gente vê uma funkeira carioca. A mina, ela viu a irmã dela ser assassinada pelo marido, enforcada, porque queria se separar. O padrasto dela colocou fogo na mãe dela quando a mãe dela quis se separar. Ela, desde muito jovem, desde 15 anos, ela foi borracheira num posto de gasolina. Ela subia em carro, trocava pneu, não era aquela frentista gostosa. Aí um dia ela teve a oportunidade, como ela mesma fala, ela não canta, ela encanta, de tocar em bailes funks, e onde ela quis retratar a violência que ela sofreu em casa. Então, é, esse som que chama Larguei Meu Marido, Agora Virei Puta, fala da sobrevivência de uma mulher que sofria violência doméstica. Quando se livrou do marido, eu viro puta que diz assim, meu, quis sair e conhecer vários caras, aí o cara já não aceita e fica perseguindo, assim como muitas de nós sabemos como é que é, né? Aí a gente fez uma versão hardcore desse som aí. E também foi uma resposta a uma questão polêmica que teve no Enem na época, né? Acho que 2013, sim, talvez, quando a gente fez esse som. Que teve um, sei lá, saiu numa questão do Enem. Colocaram um trecho de uma música dela. Segundo a pensadora, Valesca Popozuda. Cara, todos nós somos, sim, pensadores. É isso que a gente fala numa parte. Somos todos pensadores. Por que ela não é uma pensadora? Exato. Porque excluíram ela. Isso é preconceito de classe. E a gente não apoia isso. Então, essa música foi meio que pra passar a visão dela, né? Nosso feminismo é de rua, não é aquele feminismo acadêmico, cheio de palavras bonitas. É o de rua, é o feminismo que a Valesca praticou e pratica. E a gente se identifica, e por isso a gente quis fazer uma versão hardcore do som da Gaiola das Popozudas. Exato, é isso aí. Então bora aí ouvir a homenagem, aí a gente entra no intervalo e a gente volta com a entrevista aqui com as ratas rabiosas. Concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Adesivos, banners, faixas, blocos. Gráfica central, cartaz, impressão offset, cartaz, impressão digital, criação de arte. Telefone 011-3362-9624. www.graficacentral.com.br. Lembre-se, é gráfica com K. Cartazes, cartões de visita. Bom Bunga da Head Shop. Precisa dizer mais? Rua Augusta 1371, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. facebook.com/bongadaheadshop. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. Quinta-feira, 7 da noite, Rota 77, o Rock da Periferia. 4, 2, 1, vai! Quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Midnight Madness. Destrinchando o melhor do Psychobilly e do Rockabilly, toda quinta-feira, à meia-noite. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora. Agora a gente acabou de ouvir a música Larguei Meu Marido, que é um cover da Valesca Popozuda. E a gente está aqui hoje com as Ratas Rabiosas. E aí agora eu vou tentar fazer um malabarismo entrevístico. vocês estavam falando no primeiro que... E realmente parece que é um consenso. Todo mundo que vem aqui... Que a cena que as minas estão fazendo tá sendo mais... Tem mais gente nova colando e tem sendo feitos mais coisas. Os eventos têm mais coisas além da música só e de rolê, né? E aí eu lembrei que vocês tinham... Não sei se vocês têm ainda, mas o Ratazine eu nunca mais vi. Temos! E era... Não era, mas é muito legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência do Ratazine e o que, que vocês acham também disso, né, no punk. Porque às vezes parece que é só música, mas o punk tem gente que pinta, tem gente que faz que um monte poemas. De arte, escreve poesia. E se isso tem diminuído, né, se que falta, tinha mais antes, parece. Aqui na banda, desde que a gente tem a banda há 5 anos, a gente tem 4 edições do Ratazine e estamos produzindo a 5ª edição, né? Já pra meio que ficar junto com o lançamento do CD. E é como sempre, é pra fomentar a cultura punk, a cultura, a contracultura, a cultura underground. A gente fala um pouquinho de nós mesmas, das nossas ideias. E fanzine é aquilo, né? A gente fala do que a gente gosta, né, Lari? A gente sempre achou muito importante, na verdade, manter o faça você mesmo, né? A chama do faça você mesmo acesa. E o fanzine é uma coisa que é totalmente punk e que tem que ser feita, sabe? Não tem como esquecer que a literatura punk, o poema punk, ele é tão importante quanto as músicas, quanto as bandas, quanto o rolê, saca? E a gente teve essa ideia logo no começo da banda. Sim, a gente teve a ideia meio que simultânea, é, né? Ficou meio que escondido, ideia, assim. Aí eu não falei, a Lara chegou, meu, tive a ideia de fazer um zine. Eu falei, eu também. É lindo. Que menina! Boa minha ideia. Menina! Aí a gente sempre teve essa ligação bem forte, né, Lara, de amizade. É, porque a gente troca também bastante. Sim. Zine. E é um negócio muito importante, cara, que o zine, ele representa ali o seu momento íntimo, né, a sua visão do mundo. E é o que a gente faz, é distribuir sempre gratuitamente, fazemos da forma mais simples possível. Na mão. Eu não manjo de programas. Eu também de... não. As pessoas vêm me perguntar que programa você usa. É cola, canetinha, tesoura, imagens. Igual ponta, antigamente. Historinha sem ponta pra não machucar dedinho. Não machucar dedinho. E é o do it yourself mesmo, eu faço você mesmo. E que é o mais simples possível. E lá a gente, tipo, pega as nossas letras e faz uma breve resenha, às vezes, sim, né? O que a gente acha, o que a gente tipo, por que a gente escreveu a tua letra e alguns poemas, alguns textos produzidos por nós. Contribuições de galera de fora. Desenhos, inclusive. Pode mandar. Mas até o meio do ano tá saindo a quinta edição do Ratazine aí. Exato. Esse é o meu segundo já que eu tô participando. Isso. E eu sou muito fã de zine, eu tenho uma caixa lá em casa só de zine, desde 1500. Não se entrega, Mandinha. Mandava pela correio. Verdade, amiga. Mas, tem zine de tudo quanto é lugar, tem zine da Argentina, da Alemanha, tem uma caixa, meu, lá em casa. E a gente zine, fazer parte cara. Disso é... E esse é o segundo que eu participo com elas, assim, do é ratazinho. Muito foda, cara, eu adoro. E é muito legal, meu, porque é um conteúdo a mais, saca? Porque você ter uma banda, fazer umas letras e tocar aquilo que você escreve é legal. Mas você compartilhar um conhecimento, compartilhar uma visão através de um zine, velho, tipo, das imagens, dos desenhos, do seu texto, sua visão. E aí você... O zine, a parte mais legal do zine é que você consegue compartilhar e trocar essas informações, saca? Então, tipo, a gente tem o Ratazine e o zine a gente não vende, a gente troca ou a gente dá pras pessoas, saca? Então, tipo, meu, tem o Ratazine, que é o zine da Ratas, a gente troca com o zine da outra banda, ou o zine de um outro coletivo. E aí essa troca de informações, troca de texto, troca de visões, troca de experiências. Essa é a real... Né, a real o espírito do zine, saca? E a gente fez questão de manter isso ativo. E a gente tem o Ratazine e vamos lançar a quinta edição. E a gente quer trocar a zine, gente. Manda pra gente os seus zines. Tem uma caixa lá, galera. Desde vamos trocar a zine. A gente saiu em alguns zines também, né? Teve um zine da Alemanha aí que acho que vai sair no final do segundo semestre, talvez no segundo semestre. E zine é muito legal, cara. Você produzir um zine e trocar um zine. Da hora. E ler o conteúdo do zine. É, já que você falou do zine alemão, eu achava que era alemã a banda, mas eu descobri que é da República Tcheca. É de Praga. Então vamos ouvir a banda Antigen, que fala. Agora você vai apresentar. Eu acho que é Antigen, eu não sei também Antigen. Falar muito. É uma banda que eu descobri durante a minha experiência que eu tive com o Go Boss. Aliás, foram bandas que as pessoas indicaram, assim, amigos nossos. É uma banda muito boa, da República Tcheca. E que eles lançaram esse EP em 2016 e tem uma mina no vocal. Eu achei a qualidade sonora muito boa e a banda muito legal. E aí eu trouxe pra cá pra gente escutar. É uma banda muito massa. Então, Antigen, eu chamo Antigen. Antigen, Dine Hall, desculpem os tchecos, mas é o nome da banda. E aí a gente vai pra ouvir esse som aí. We'll be right back. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora. Hoje estamos aqui com as Ratas Rabiosas. Salve! A gente acabou de ouvir Antigen, Dine Hall. Eu não sei falar tcheco, então me perdoem. Nem eu. Vocês não me falaram, mano. Aqui. Eu falava tcheco, eu falo inglês. E aí, fala aí, Angelita, do seu programa que você tem aqui também. Isso! As quartas-feiras empoderadas aqui na Antena Zero. Começa às 18h. Com a K Explosiva, com a Mulheres à Frente, das 8 às 9 da noite, tem o Girl Boss, que eu apresento. Toco só som que tem mina envolvida, banda de mulheres. A gente faz uma turnê musical aí, garimpando bandas, muita informação. Toda quarta-feira aqui tá na Antena Zero. A rádio aí. Que não toca só o que você quer Mas ouvir. O que você precisa escutar. Exato. Alguém acertou a Desobediência Sonora pela primeira vez. Ouça aí, gente. Toda quarta, às 8 da noite, o Girl Boss, onde eu apresento tocando várias sonzeiras. Girl Boss. Onde a minha filha é muito fã. A Isa é muito fã. Aê. A minha segunda ouvinte, que a primeira sou eu. Aí não sei se tem um terceiro. A terceira sou eu. Quarto. Não, eu ouço também. Chiclemente. Desculpa, todo mundo aqui ouve, já é um a gente ouve. Começo. Voltando aqui pra entrevista, te perguntar uma coisa pra vocês. Eu ouvi o CD de vocês e tá bastante completo, assim, em relação a, não só musicalmente, mas de tema, né? Tem temas mais cotidianos, tem versões, temas políticos mais amplos. E aí tem a música que vocês, do governo golpista, né? Descendo a lenha no nosso querido vampirão Temer. Querido ao contrário. Querido ao contrário, querido só que não. Hashtag. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já falaram um pouco disso, mas falar um pouco mais. Se o punk ainda ele incomoda, se ele tem algum papel importante para construir uma nova sociedade, porque tem muita gente que acha realmente que essas coisas que estão acontecendo, o punk tem bastante influência. Por exemplo, junho de 2013, tem bastante coisa da estética punk. Então, vocês acham que o punk tem um papel importante ainda ou é só música? Totalmente. Assim como eu tava falando da questão do zine, né, e do movimento punk tá na rua, o punk faz parte de tudo isso, né? A letra Governo Golpista foi eu que fiz. Sim. E é uma crítica total à reforma da Previdência e à reforma trabalhista e todas essas... A todo golpe em geral. A todo golpe em geral. Porque foi golpe. Exato, né? Puta, acho que não precisava nem explicar isso, mas enfim. Tá na Antena Zero, né? Foi golpe. Enfim, não precisava nem, né, reforçar, mas já que podemos reforçar, enfim. E o punk, ele faz parte disso, ele tem que estar inserido na política e tem que estar sabendo o que está acontecendo, cara. Tipo, recentemente teve a greve dos caminhoneiros, e aí teve a greve dos professores, e cada dia que passa tem mais greve. E as pessoas, elas não podem ser alienadas, tá ligado? Tipo, e só assumir as informações e assumir aquele conteúdo que está sendo passado pela televisão e pelas redes sociais e compartilhar correntes, nem você saber o que significa. Cara, como é que tem gente pedindo a intervenção militar, cara? Coisa mais maldita que aconteceu na história desse Brasil, que é um país falido. Coisa mais maldita que aconteceu e tem gente pedindo intervenção militar. Mano, como assim? Tipo, mano, não tem nem palavras para descrever a indignação, né? E o punk, ele faz parte de tudo isso. Ele tem que estar na rua, ele tem que estar ciente das questões políticas do país, das questões culturais também, e sair na rua para protestar e passar a sua visão referente a tudo isso que está acontecendo. Não adianta só ficar em casa assistindo televisão ou compartilhando notícias falsas no Facebook, se você não tem uma militância, se você não sabe o que está acontecendo com o seu próprio país. Cara, é vergonhoso. Como que você vai falar para as pessoas, cara? Tipo, se você tiver um filho, mano, como é que você vai explicar para a criança o que está acontecendo no Brasil? Eu imagino daqui uns anos, não sei se você é mãe um dia, enfim, não é um sonho, mas pode ser que aconteça. Cara, como que a gente vai explicar esse momento histórico que está acontecendo nesse país, sabe? Então, eu acho que tem que ter militância, sim, que o punk tem que estar na rua, sim, que ele tem que se posicionar, sim, e tem que sair da internet, sim, sabe? Principalmente. Sendo através de música, sendo através de poesia, sendo através de manifestos, sendo apoiando as greves, que elas acontecem, elas são reais, e as greves que acontecem são legítimas, a maioria delas, tirando a parte dos infiltrados e, enfim, toda a coisa escrota que acontece por trás. Mas sim, o punk ele tem que se posicionar sim a favor disso, tudo que tá acontecendo. E contra o fascismo sempre, né? Contra esse governo de bosta que ferra a gente a cada dia. E cada ano que passa parece que o negócio vai ficando pior, assim. Tipo, a gente não tem muita visão de futuro. Nossa, vai melhorar, vai ficar bom. Não, mano. Não vai ficar bom, tá ligado? Se a gente não se mover e não fizer alguma coisa, o negócio nunca vai ficar bom. Vai ficar sempre essa bosta que é. É, vocês já deram algumas cutucadinhas aí na internet. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que as pessoas estão muito na internet mesmo? Sim. E um dos fatores de, sei lá, ter menos gente nos shows, talvez, seja porque as pessoas estão vendo uns YouTube. E aí, né? Já que eu vi no YouTube, não vou lá. É, militância de internet não nos ajuda em nada. Vale reforçar isso, sabe? É muito legal ficar em casa. Eu adoro ficar na minha casa. Eu trabalho pra caralho, eu faço meus corre. É muito legal ter meus momentos em casa. Mas ficar só em casa, na internet, criticando e arrumando treta e de conversinha também não nos ajuda em nada, sabe? Você tem, tipo, às vezes tem que sair pra rua e ir pra um protesto, tem que sair pra rua e mostrar sua cara e colar nos rolês mesmo e tá vivo, né, cara? Porque se você ficar só na sua casa assistindo televisão e assistindo o Datena e assistindo a Globo e falando que é punk, mas não fazendo nada pra mudar porra nenhuma, sabe? Pra mim não faz muito sentido. Na minha cabeça, não faz muito sentido. Tem alguns protestos, assim, que eu vejo que aparece uma galera. Eu lembro muito, assim, do meu pai falando comigo, porque na época da época da ditadura, meu pai tomou muita borrachada. E... A Angelita tem um soluço. A Angelita tem um soluço no meio da entrevista. Soluços no meio da entrevista. E assim, e essa galera de hoje em dia que tá pedindo intervenção militar são uns babacas, assim. Porque em casa a gente viveu isso porque meu pai era metalúrgico, meu pai viveu essa época da ditadura, meu pai tomava borrachada, tomava pial mesmo de polícia no meio da rua, de ele tá com a marmita na mochila e os caras iam falar, você é metalúrgico, tal, já chegar dando porrada. Tantas vezes que meu pai ficava 3-4 dias fora, eu era pequenininha, mas eu sabia, eu sinto isso, sabe, eu sentia isso, que puta, o cara chegava em casa 9-10 horas da noite porque tava preso, porque foi fazer um protesto lá no, que a gente morava em Diadema, né, na época. E foi preso porque foi fazer um protesto em frente da firma onde ele trabalhava. E quando eu vejo esse pessoal hoje em dia, esses jovens pedindo intervenção militar, eu fico falando, fico assim, caralho, meu. Meu pai chegava roxo em casa, chegava com um olho roxo. Eu fiquei, que intervenção militar, vocês estão loucos, cara? Vocês estão doidos? E o meu pai, assim, é minha maior influência, assim. Porque eu faço hoje, sabe, a luta que eu tenho hoje, pela luta pela mulher, luta pelo feminismo, a luta em geral, assim. E quando a pessoa fala de intervenção, eu fico com muito medo, saca? Porque eu tenho medo, até do futuro da minha filha eu tenho medo. Pois é, que hoje tem cada dia mais pessoas abraçando essa ideia de direita, de bolsominion. E você fala, cara, que assustador isso, velho. Que assustador, quantas pessoas abraçando ideias erradas, cara. Tipo, de direita, ideias fascistas, que as pessoas falam, nossa, mano... Como é que pode isso, gente? Eu tô como com muito medo. Bom, já que estamos falando de resistência, vamos ouvir mais um som aqui das Ratas Rabiosas, que é Resistência Latino-América. Isso. Yeah. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui hoje com as Ratas Rabiosas. A gente acabou de ouvir o som delas, Resistência Latino-América. E a gente tá tentando deixar passar o soluço aqui da galera, mas não tá rolando. Desculpa, gente. Mas agora a gente vai deixar o espaço aqui para vocês falarem sobre o disco que vocês acabaram de lançar, agenda, qual é o próximo, os próximos passos da banda, o que vocês estão pensando aí. Massa. Pô, valeu pelo convite, né? Valeu pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui falando sobre a banda e sobre o nosso disco e tal. É, no último dia 12 de maio a gente lançou um disco que foi um passo muito importante pra gente, que chama Sonido de Combate, um CD digipack que tem 13 faixas e que foi lançado com apoio de 10 selos, que é o Nuna, o Manaós, Exílio Records, Anticrist Hooligans, lá de Florianópolis, Crise Produções, Lixo Distros, Atitude Consciente, lá do Rio de Janeiro, Feio Records, aqui de São Paulo, Distramina, lá de Minas Gerais, e é o Brujo, né, que é o Ivan, que faz essa conexão Brasil-Colômbia aí. E a gente queria dizer que, pô, foi uma coisa muito foda pra gente lançar um disco e ter tanto apoio, assim, uma coisa que a gente não imaginava mesmo. A gente fez a correria para as coisas acontecerem e elas acontecerem aquém do esperado, né? Então tem aí um digipack, um registro físico, 13 músicas inéditas que a gente está lançando aí. E eu acho que é isso, né? Chamem a gente para tocar nessa cidade. Isso, queremos tocar muito. É, vamos divulgar esse disco aí. A gente está nesse processo agora de distribuir o material e de tocar e de falar sobre o disco. E é isso, sei lá. Quem fez a capa que eu achei muito louco? Foi a Luanda. Luanda Soares. Luanda Soares. Ela é de Jacareí. É uma puta artista, desenhista maravilhosa. É, quem fez a capa foi a Luanda, que é uma amiga nossa de longa data aí, que sempre esteve presente nas ratas também. É uma mina punk também, uma artista punk. Exato. Aí quem fez a gravação, a mixagem, a masterização foi o Fábio, meu companheiro. Era Ódio. Que também toca no Ódio, no Sistema Sangria, no Ódio Social, Sistema Sangria. São pessoas que sempre nos deram apoio. Sempre nos ajudaram. Aí teve 10 selos que foram fundamentais aqui nesse processo para ajudar a distribuir o material Brasil afora. As fotos tem a foto Baju. Da Baju Maroca. Baju! Baju! O Paulão também, do Crise, né? Que toca no Vozes Incômodas também hoje em dia, também tirou várias fotos legais. Exatamente. A gente tem apoio também da Red Star, que é uma grande gravadora aí no movimento punk, que pegou algumas cópias também, tá divulgando. Que cedeu o espaço pra gente fazer o show de lançamento lá no Espaço Soul, que é um lugar bem legal também. Ele vai ser inesquecível. Puta, teve muita gente, cara. Muita gente que entrou nesse processo aí pra ajudar a Antena Zero, que toca o nosso som. A rádio que toca só que você quer ouvir, mas que eu fiquei oprimido aqui. A gente prende ele no banheiro e começa a tocar nossos sons aqui. A rádio Antena Zero é aquilo, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que a Ratas manda mas também. Mas o que a Ratas manda, você escutar. Os organizadores de gig também, que tipo, é fundamental, nossos amigos que tem banda também. O Zapata também tá. Exato. As pessoas que sempre nos apoiaram e sempre nos chamaram pra tocar e nos deram espaço de fala, espaço de palco, as bandas que compartilharam com a gente também. E são inúmeras, é difícil falar, né? Banda 1, banda 2, banda 3, enfim. Foram várias bandas, várias pessoas que foram responsáveis por esse lançamento. E a gente quer agradecer a todo mundo que participou disso ativamente. As pessoas que colaram no show de lançamento, as pessoas que compraram o disco, que vão comprar o disco ainda, que colam nos shows. A Rata só acontece em função disso, das pessoas que apoiam. É isso aí. Legal, infelizmente, mais um programa acabou. A plateia grande aqui hoje. E aí agradecer então aí as Ratas por ter colado aqui no nosso programa e ter dado essa entrevista. E aí fazer a propaganda. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, todas as quintas-feiras, às 18 horas. E também dá pra ouvir depois no Mixcloud/Desobediência Sonora Antena Zero. E quem quiser ver também a trajetória do Desobediência Sonora, que já tem uma cotinha antes de ter na Antena Zero, é desobediênciasonora.milharal.org. Valeu, te volto aí na próxima. Agora vamos ouvir também... Ah, esqueci desse detalhe. Vamos ouvir agora Sim Dios com Hablando de Anarquismo. Você ouviu pela Antena Zero, Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. Que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.